Contato. Não esqueça, todos os sábados, das 10 da manhã ao meio-dia, aqui pra você. Vertentes em Foco. Vertentes em Foco. Apresentar o programa Vertentes em Foco com Lucas Andrade. Lucas Andrade. Lucas Andrade. We'll be right back. 11:02. Web Connect Manduri, a melhor internet da região. Você já cansou de internet lenta, instável e sem suporte quando mais precisa? Na Web Connect Manduri, a gente entende que sua conexão não pode esperar. Aqui oferecemos planos a partir de 200 megas em fibra ótica, a tecnologia mais rápida e estável do mercado. E ainda tem mais, instalação grátis, suporte imediato. Temos também planos de linha telefônica, não fique de fora. E sabe o que é melhor? Atendemos de segunda a sábado, das 8 às 17h30 e aos domingos até o meio-dia, porque sua internet não tira folga. Não fique na mão. Web Connect Manduri é velocidade, confiança e atendimento que faz diferença. Ligue agora 81 981 29 7527 e mude para a internet que realmente entrega. Web Connect Manduri, conectando você ao mundo sem limites. A cidade acorda. A Prefeitura Municipal das Vertentes deu início às inscrições para o tão esperado programa da Casa Própria. Uma iniciativa que representa esperança e dignidade para 20 famílias do município. O projeto tem como objetivo garantir moradia digna à população que mais precisa, proporcionando segurança, conforto e melhores condições de vida. Os interessados já podem procurar a sede do Bolsa Família, levando a documentação necessária para realizar a inscrição, que vai até o dia 13 de maio. A ação reforça o compromisso da Prefeitura das Vertentes com o desenvolvimento social. Mais do que construir casas, o programa constrói sonhos, fortalece famílias e transforma vidas. Secretaria de Governo e Ação Social, Prefeitura das Vertentes, um novo tempo junto do povo. Mais feliz. Da Pop ao Top, Auto Planos Cobre. Top ao top, Auto Planos Cobre. Pra viver tranquilo, fazer tudo o que eu preciso. Meu transporte protegido, sem gastar nem correr risco. Auto Planos, meu clube de benefícios. Da Top ao Top, Auto Planos Cobre. Da Top ao Top, Auto Planos Cobre. Da Top ao Top. Atenção você, associado PAF. Já pensou em concorrer a 5 prêmios todos os meses? No Festival de Prêmios PAF, quanto mais números de celulares atualizados no seu plano, mais chances você tem de ganhar. Se você é associado PAF e quer participar, é muito simples. Procure a unidade PAF mais próxima de sua casa e solicite a ficha de atualização de cadastro. Você deve informar o número de celular atualizado do titular e também de todos os dependentes. Cada número adicionado representa mais uma chance no sorteio e todos os meses suas chances serão renovadas. Lembrando que para concorrer é necessário estar com o pagamento do seu plano PAF em dia. Festival de Prêmios PAF, atualize seus números de celular, participe e aumente suas chances de ganhar. Todos os sábados, das 10 da manhã ao meio-dia, aqui na Maturi FM, o programa Vertentes em Foco. A apresentação de Lucas Andrade, o comunicador do povo. Notícias, entrevistas. É você, ouvinte Maturi, sempre bem informado. Não esqueça, todos os sábados, das 10 da manhã ao meio-dia, aqui pra você. Vertentes em Foco. Vertentes em Foco. Quando o assunto é cuidar das pessoas, a PAF vai além e fecha a parceria com a Clínica Espaço Vida. Você associado PAF tem descontos de até 50% nas consultas médicas, exames laboratoriais, exames de imagem, terapias e dentistas na Clínica Espaço Vida. Atenção, associado PAF! Entre em contato agora com nossos consultores. Faça seu plano PAF para aproveitar as vantagens. 819-8251-4809. PAF Vida, a parceria que cuida. De você. JK Beauty Center. Trabalhamos com maquiagem, design de sobrancelhas, microblend e micropigmentação labial, extensão de cílios e depilação. Aceitamos pagamento à vista por Pix e cartão de crédito. Rua Porfírio Maciel Figueiroa, WhatsApp 819-9594-3935. Instagram J.K Beauty Center. Próxima rodoviária em Vertentes, Pernambuco. Why am I a musical dancer? Maturi FM, uma nova sintonia. Com você em qualquer lugar. 104,9. Acesse nosso site www.maturifm.com.br. Interaja com a nossa equipe. 819-8254-4769. Com você em qualquer lugar. Maturi FM, uma nova sintonia. A Rádio Povo. Rádio Povo. A melhor programação. Aqui não tem repetição. Tá cansado de ouvir sempre as mesmas músicas, né? Sim! Seus problemas acabaram. Aqui não repetimos nenhuma. Maturi FM 104.9. Aqui não tem repetição. A melhor programação. Um show de programação. Um show de programação. Um show de programação. Maturi FM 104.9. We'll be right back. diferente, as verdades, os fatos do dia a dia. Aqui você tem voz, tem vez. Com o comunicador do povo, Lucas Andrade, estamos apresentando Vertentes em Foco, Maturi FM, a Rádio Verdade, Rádio Povo. É final de mais um programa Vertentes em Foco. Valeu, carinho da audiência, a sua participação. Lucas Andrade, o comunicador do povo, de volta na próxima edição do nosso programa. Continue na sintonia da melhor programação, Maturi FM, pra você, com você. E a Associação Comunitária Evangelista Manuel Reinaldo de Amarante, Distrito do Livramento, Vertentes, Pernambuco, Brasil. Maturi FM, uma nova opção, um novo canal de comunicação. Fique com a gente. 11 horas e 15 minutos. Sabe por que você ouve a nossa rádio? Não! Que toca a música que você gosta de ouvir. Tem promoção, informação, alegria, os melhores locutores e muita diversão. E você ainda pode participar. É ou não é uma boa? Mil e um motivos pra você ouvir. Eu ouço, você ouve e a gente curte. Essa é a sua rádio. Maturi FM. Maturi FM. Maturi FM. Rádio Povo. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve, fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia. Quando o assunto é cuidar das pessoas, a PAF vai além e fecha parceria com a Clínica Espaço Vida. Você associado PAF tem descontos de até 50% nas consultas médicas, exames laboratoriais, exames de imagem, terapias e dentistas na Clínica Espaço Vida. Atenção, associado PAF, entre em contato agora com nossos consultores. Faça seu plano PAF para aproveitar as vantagens. 819-8251-4809. PAF Vida, a parceria que cuida de você. As melhores na melhor. Maturi FM 104.9. Música, descontração e alegria é aqui. Música, descontração e alegria é aqui. Música, descontração e alegria. Maturi FM 104.9. Você já pensou alguma vez que poderia aproveitar muito mais a vida se não bebesse? Alcoólicos Anônimos é uma irmandade que ajuda as pessoas com problema de bebida. Para ser membro, basta ter o desejo de parar de beber. Em AA, o seu anonimato é mantido rigorosamente e não há taxas nem mensalidades. Em Vertentes, Pernambuco, as reuniões são realizadas no seguinte endereço: Rua Raimundo de Siqueira Miranda, próximo à Capela de Nossa Senhora das Graças, Centro. Reuniões domingo das 9 às 11 horas e terça-feira das 19h30 às 21h30. Informações ligue 3721-6788. Alcoolismo. Há uma solução. Vem aí mais uma nova atração. Fique ligado. No ar, na sua rádio Maturi FM, o programa Vertentes em Foco. Na apresentação do comunicador do povo, Lucas Andrade. Informação, entrevistas, interação com o ouvinte e, claro, você bem informado. Está no ar o programa Vertentes em Foco. Fique ligado, bem informado, participe. Lucas Andrade chega para comunicar com você. Todos

música melhor do que a outra. Só aqui, na melhor sintonia. Maturi FM 104.9. Voltamos a apresentar o programa Vertentes em Foco com Lucas Andrade. Lucas Andrade. Lucas Andrade. Thank you. 11:46. Não aceite imitações, você está na original. Somos a original. Original. Maturi FM 104.9. Alô, amigos da Maturi FM, aqui fala Anjos da Silva. E todo sábado eu estou com você aqui no nosso programa, Bodega do Maguila. Muita música, imitações, piadas sem graça, prêmios, a sua participação. Tudo isso num programa altamente mais ou menos, especialmente pra você. Conto com sua audiência, hein? É a Bodega do Maguila, o pior programa do rádio, todo sábado a partir das 8 da manhã, aqui na Maturi FM 104,9. Não perda! Bodega do Maguila. A Alto Planos Clube de Benefícios tem as melhores vantagens para seus associados. Cobertura em caso de roubo, furto, colisão, perda total e muitos outros benefícios. Temos assistência 24 horas com direito a chaveiro, reboque, carro e moto reserva. Conheça mais detalhes e faça sua simulação com a consultora autorizada Michele Miranda. Pelos telefones 81999129291 e 81998003831. Queimar lixo dentro de casa é crime. A queima do lixo é um ato criminoso, mesmo quando dentro de propriedade particular. Isso porque, segundo a Lei de Crimes Ambientais, são jogados na atmosfera resíduos dos materiais queimados, causando poluição e possíveis danos à saúde humana. A punição pode ser de multa e detenção de 6 meses a 1 ano. Uma parceria, Rádio Senado. É de graça. Certidões de nascimento ou de óbito são gratuitas para todos na primeira vez que são emitidas. A cobrança pelo documento é infração grave e deve ser comunicada ao juiz corregedor da cidade. Segundas vias continuam sendo gratuitas para aqueles reconhecidamente pobres. Basta uma declaração, mas fique atento, declaração falsa é crime. Uma parceria Rádio Senado. Pai não é visita. O pai ou outra pessoa indicada pela gestante tem o direito de acompanhar o nascimento de seu filho. E o SUS e os planos de saúde com cobertura obstetrícia devem cobrir as despesas relacionadas. Se a lei não estiver sendo cumprida, denuncie. Em caso de hospital do SUS ou conveniado, ligue para o telefone 136 ou procure a ouvidoria do hospital. Uma parceria Rádio Senado. Louvores que você quer ouvir. Toca um primeiro aqui. Tinha tudo pra morrer, lutando, mas venceu a guerra, me adorando, até sem forças pra lutar. Você não para de adorar. A gente toca o melhor, melhor, melhor música evangélica. Deus é paciente, sabe o que ele faz? Ele cuida, te protege, te entende. Deus é paciente. Antenado no mundo gospel de primeira qualidade. No teu propósito eu quero estar. No centro da tua vontade pra te encontrar. Me arrastando, aqui cheguei. Os melhores louvores. Simplesmente uma bênção. Uma comunicação diferente. As verdades, os fatos do dia a dia. Aqui você tem voz, tem vez. Com o comunicador do povo, Lucas Andrade. Estamos apresentando Vertentes em Foco. Maturi FM, a Rádio Verdade, Rádio Povo. É final.

Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio. O único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia. Os louvores que você quer ouvir. Toca um primeiro aqui. Te toca o melhor, da música evangélica. Deus é paciente, sabe o que ele faz? Ele cuida, te protege, te entende. Deus é paciente. Ambinado no mundo gospel de primeira qualidade. No teu propósito eu quero estar, no centro da tua vontade pra te encontrar. Melhores louvores. Até que me ouça, eu não vou parar de cantar. Eu não vou parar de buscar. Simplesmente uma bênção. Vem aí mais uma nova atração. Fique ligado. Oh, casinha velha, o teu teto é de madeira. Casinha velha, onde Cristo me salvou. Casinha velha, para o mundo tu não vales nada. Casinha velha, tu és a mais linda de todas que conheci. Vivia no mundo sem ter a paz, andando perdido na escuridão. Encontrei Jesus nesta casinha, ele me deu salvação. Vivia no mundo sem ter a paz, andando perdido na escuridão. Encontrei Jesus nesta casinha, ele me deu salvação. Encontrei Jesus, encontrei a luz que iluminou os meus caminhos e me tirou da escuridão, na escuridão. Encontrei Jesus, encontrei a luz que iluminou os meus caminhos e me tirou da escuridão. Vivia no mundo sem ter a paz, andando perdido na escuridão. Encontrei Jesus nesta casinha, ele me deu salvação, salvação. Vivia no mundo sem ter a paz, andando perdido na escuridão. Encontrei Jesus nesta casinha, ele me deu salvação. Encontrei Jesus, encontrei a luz que iluminou os meus caminhos e me tirou da escuridão, da escuridão. Encontrei Jesus, encontrei a luz que iluminou os meus caminhos e me tirou da escuridão. Doze horas e 15 minutos. Quando o assunto é cuidar das pessoas, a PAF vai além e fecha parceria com a Clínica Espaço Vida. Você associado PAF tem descontos de até 50% nas consultas médicas, exames laboratoriais, exames de imagem, terapias e dentistas na Clínica Espaço Vida. Atenção, associado PAF, entre em contato agora com nossos consultores. Faça seu plano PAF para aproveitar as vantagens. 819-8251-4809. PAF Vida, a parceria que cuida de você. Aonde quer que você esteja, você está muito bem acompanhado. Maturi FM 104.9. Hipnotizou. Mozão, tá ouvindo? Ouvindo o quê, mulher? É a nossa música. Ah, sim, a nossa música. Poxa, não acredito que você esqueceu. Por que sim? Eu vou logo fazer sua passagem. A sua música toca aqui. A sua música toca aqui. Maturi FM 104.9. A sua música toca aqui. Você já pensou alguma vez que poderia aproveitar muito mais a vida se não bebesse? Alcoólicos Anônimos é uma irmandade que ajuda as pessoas com problema de bebida. Para ser membro, basta ter o desejo de parar de beber. Em AA, o seu anonimato é mantido rigorosamente e não há taxas nem mensalidades. Em Vertentes, Pernambuco, as reuniões são realizadas no seguinte endereço: